Deus, Apocalipse capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 7, Apocalipse capítulo 2, e hoje então nós prosseguiremos nesta nossa reflexão sobre as cartas do Apocalipse, mas iniciando a primeira carta hoje, a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Se você achou, diga amém. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Algumas versões, primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podem sentar-se e mantenham a Bíblia de vocês abertinha aí em Apocalipse 2. E daqui a pouquinho também veremos um outro texto, e você não vai fugir de Apocalipse 2. É importante colocar aqui que João escreve para as igrejas da Ásia Menor. Mas aqui existem três aspectos que nós precisamos destacar em relação às igrejas. Primeiramente, João escreve às sete igrejas geográficas, ou geograficamente falando, em sete lugares distintos, tudo ali na Ásia Menor, hoje Turquia Asiática. No mapa não existe mais esse nome, conforme a Bíblia diz, na Turquia Asiática, naquele lugarzinho onde as sete cidades daquele tempo de João estavam localizadas. Inclusive, dentro de um mapa, você vê como que um círculo, aquelas igrejas formavam um círculo geográfico, escolhidas a Deus, tinha um propósito isso. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que João escreve para um grupo de igrejas escolhidas a Deus por Deus daquela região da Ásia. Viam outras igrejas, mas ali Deus escolhe sete. Então, João escreve para igrejas locais, igrejas geograficamente falando, instaladas num lugar, numa cidade, fato real. Mas também João está escrevendo para sete culturas diferentes. Então, aqui a gente também pode destacar igrejas culturais, com algumas culturas peculiares da sua própria cidade e até da sua própria espiritualidade. Então, cada igreja, ela vai ressaltar uma cultura peculiar, uma característica ou características peculiares a cada cidade. Então, a gente também, quando olha essas sete cartas de João às igrejas da Ásia, a gente não só identifica igrejas locais, geograficamente falando, mas também igrejas no aspecto culturais. Elas têm alguns fenômenos que são peculiares a cada uma delas. Então, isso é cultura, aquilo que caracteriza um local, um grupo, um povo. Então, a gente tem que entender que essas igrejas também têm um aspecto cultural. Mas também, em terceiro lugar, e talvez é o mais profundo disso aqui, é que João escreve a igrejas que nós podemos chamar de fenomenológicas, significando dizer que essas igrejas, elas têm um sentido e um aspecto profético. Cada igreja, ela representa qualquer e toda igreja local no planeta. A igreja de Éfeso, que por exemplo veremos aqui hoje, ela tem tudo a ver com esta igreja. Ela tem tudo a ver com a igreja ali da esquina. Ela tem tudo a ver com igrejas do passado. Ela tem tudo a ver com igrejas que ainda vão surgir no futuro. Ou seja, o fenômeno aqui, ele se repete, ele se faz representar na história. É uma questão profética, espiritual. É o retrato. Cada igreja é o retrato de toda a igreja de Jesus em qualquer lugar, seja a igreja como o corpo de Cristo, seja a igreja local. Então, tanto aqui como ali e acolá, cada mensagem aqui, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Laodiceia, a Filadélfia, tem a ver com a gente. Aí é o que a gente chama de um aspecto fenomenológico, é um fenômeno, é algo profético, representativo, arquetípico ou tipológico, se você quiser. Então a gente tem que ter essa tríplice visão quando olhar para as cartas de João no Apocalipse. Uma outra verdade introdutória é que quando você começa a estudar essas cartas e começa a estudar a cada uma dessas mensagens, a gente aprende que não há igreja nova e não há nada novo também na igreja. Ou seja, quando você começa a ler não só a história dessas igrejas, mas também a própria história da igreja, desde Jesus e os discípulos até os dias atuais, e quando se conhece um pouquinho da história, você vai aprender que as coisas que a gente vê hoje por aí, aqui, ali, acolá, os escândalos e coisas até de heresia, de coisas ruins, não é nada novo. Na verdade, a história da igreja vai mostrar que isso já aconteceu, isso já surgiu, e a ignorância que a gente vê hoje, muitas vezes até da liderança de pastores e de outros mais, em relação à história da igreja, é o que faz a gente tropeçar constantemente nos mesmos erros que a igreja lá atrás cometeu, nos mesmos erros que líderes que nos antecederam cometeram, nos mesmos erros que a igreja também falhou lá atrás. Então significa dizer que quando se olha para a história de cada igreja, e hoje começando com a igreja de Éfeso, nós temos que aprender que não há igreja nova, no sentido não tem nada de novo, e não há também nada novo na igreja. E quando de alguma forma você pode identificar alguma coisa que se possa dizer parece ser diferente, parece ser novo, é porque essa igreja está de fato conseguindo entrar dentro do propósito de Deus, dentro da mensagem do Evangelho e dentro da vontade de Deus. Então é só conhecer a história para saber que tudo que a gente está vendo aí hoje, como heresia, como escândalo, como tortuosidade, como religiosidade, qualquer outra coisa mais, nada mais é do que uma repetição da história. Aí é como alguém que diz que a história é cíclica, ela é como aquela roda gigante do parque que vai dando aquela volta, e vai dando aquela volta, e vai dando aquela volta, sem muitas vezes sair do lugar. E outra coisa importante é que esta mensagem, ela começa pela igreja que João pastoreou, a igreja de Éfeso. Para quem não sabe, esta igreja de Éfeso, ela teve lá como pastor Timóteo, ela teve lá como pastor Tíquico, foram obreiros que estiveram muito ligados ao apóstolo Paulo, e Timóteo, o mais conhecido de todos nós, né, que Paulo chama de filho na fé. Mas já nessa época aqui, 96, 97, depois de Cristo, provavelmente Timóteo e Tíquico não estivessem mais como pastores desta igreja, talvez nem vivos mais estivessem, é possível. E João, depois dessa experiência da ilha de Patmos e do Apocalipse, ele volta para a cidade de Éfeso e ele acaba se tornando o bispo, o pastor daquela igreja. E então a mensagem começa exatamente pela igreja que o próprio João, provavelmente no momento, era o pastor, era o que estava à frente. E essa igreja, Éfeso, que significa desejado, é a igreja número um da mensagem de Deus. Mas eu gostaria que você deixasse marcado aí Apocalipse 2, deixa marcadinho aí, e vamos comigo para Atos 19, porque para entender a mensagem de Apocalipse 2 de Éfeso, a gente tem que entender o contexto desta igreja. E o contexto desta igreja está em Atos 19. Em Atos 19, nós aprenderemos algumas verdades a respeito desta igreja. Então, para que eu entenda o porquê dessa mensagem de Jesus, de Deus, através de João, a igreja de Éfeso, eu tenho que entender um pouco da história dessa igreja, do contexto desta igreja, de que igreja era essa, qual a história dessa igreja. E é isso vai me ajudar a entender a mensagem de Éfeso. Porque senão eu abro aqui em Apocalipse 2 e falo aquilo que eu acho que é, aquilo que eu penso que é, aquilo que eu acredito ser, mas talvez não tenha nada a ver com o contexto da igreja. Atos 19, você já achou que é rapidinho? Você com certeza é daquele que desfolha rápido a palavra. Primeira informação que a gente tem aí, eu vou pegando os versículos e você vai me acompanhando. Depois, em casa, com calma, você lê Atos 19, senão o tempo não dá. Primeira informação é que o verso primeiro diz que Paulo, quando chega a esta cidade, na sua terceira viagem missionária, Paulo, na sua terceira viagem missionária, que começa exatamente no capítulo 19 de Atos, Paulo chega nessa cidade, mas ao chegar nessa cidade, lá Paulo já encontra alguns discípulos. Então Paulo não foi pioneiro na cidade de Éfeso. Paulo é quem consolida, é quem sustenta, é quem dá firmeza ao evangelho nesta cidade, é quem dá solidez ao evangelho nessa cidade. Mas não é ele que começa. Provavelmente quem começou o evangelho na cidade de Éfeso seja Apolo, porque o capítulo anterior, capítulo 18, verso 24 e 25, diz que este homem Apolo, que era eloquente nas escrituras, não conhecia toda o evangelho, a plenitude do evangelho, com algumas experiências com o Espírito Santo, e Áquila e Priscila precisam levá-lo lá para Corinto e mostrar algumas coisas a ele, mas ele chega lá falando muito dessa mensagem, falando muito do evangelho, e diz o texto de Atos 18, 24, que ele era um varão eloquente e poderoso nas escrituras. Provavelmente ele é quem foi o pioneiro, é ele que foi o primeiro a pisar ali e pregar o evangelho. Então a informação que a gente tem é que Paulo, ao chegar, já tem um grupo ali, já tem alguns discípulos. Lá no verso 7, nós vamos descobrir, Atos 19, que esse grupo era um grupo de 12, não era G12, mas era um grupo de 12 pessoas, que eram os discípulos que lá estavam. Então Paulo, quando chega, encontra 12 pessoas que haviam recebido a mensagem do evangelho, mas que não sabiam tudo a respeito do evangelho. Tanto que Paulo começa chegando e perguntando sobre o batismo no Espírito Santo. E eles disseram para Paulo: nem nunca ouvimos falar que houvesse batismo no Espírito Santo, ou que houvesse algum Espírito Santo para sermos batizados nele ou por ele. E aí então Paulo leva-os a um batismo nas águas, porque o batismo deles ainda era aquele batismo de João, portanto não o significado do evangelho, era só aquele batismo de João para arrependimento, portanto anterior a Jesus, ao ministério de Jesus. E depois diz a Bíblia, verso 6, que ele põe a mão na cabeça dessa turma aí, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles falam em línguas e também profetizam. Uma outra informação que esse texto diz é que Paulo então vai para a sinagoga, dos versos 8 a 10, diz que Paulo vai para a sinagoga da cidade e fica quase três meses, pregando na sinagoga o evangelho, expondo o evangelho, expondo o evangelho. Só que alguns ali resistiram, de modo que Paulo sai dali e vai para uma escola, provavelmente alugada, chamada Escola de Tirano. E ele fica no horário de 11, porque naquele tempo as escolas eram quase que de tempo integral. E havia um espaço de tempo entre 11 da manhã às 2 da tarde, onde esse espaço do colégio, né, da faculdade, da universidade, etc, etc, ficava vazio, então ocioso. E ele então pede esse espaço, ele contrata, aluga, enfim, ele consegue esse espaço. E ele ficou por quase 3 anos, o texto depois vai dizer isso, ele evangelizando e pregando todos os dias, entre 11 da manhã às 2 da tarde. Eu diria hoje que, primeiro, um culto todos os dias. Os crentes de hoje não vêm a culto de 2 dias e nem de 1 dia na semana. Segunda questão é que o horário de 19 horas, que seria um horário bom, a gente não consegue chegar cedo, não consegue cultuar. E de domingo, 18 horas, também é uma prova de tribulação. E imagine justamente no horário do almoço, no horário mais difícil, de 11 da manhã às 2 da tarde. Então, só Paulo mesmo para ter toda essa fé, graça e Deus honrá-lo nessa situação. Então, o texto diz que Paulo estabelece os fundamentos da igreja. E lá no capítulo 20, verso 27 de Atos, a Bíblia diz que Paulo, quando está lá em Mileto e chama os anciãos, de Éfeso para se despedir dele, porque ele está indo para Jerusalém, capítulo 21, diz lá o texto que ele não deixou, ele diz para os anciãos, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que Paulo está dizendo é que eu não deixei de falar de absolutamente nada concernente ao Evangelho. Ou seja, Paulo não foi daquela igreja que só fala da cura. Paulo não foi aquele pregador que só prega poder e avivamento. Paulo não foi daquele que prega apenas a libertação dos oprimidos. Paulo não foi daquele que só pregou a teologia da prosperidade. Paulo não foi daquele que só pregou essas coisas, que hoje parece que cada igreja, cada pregador se especializou num negócio e o resto do evangelho não existe. Paulo diz, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Então, ele esteve por quase 3 anos, presta atenção, que igreja é essa? É uma igreja que teve apóstolo Paulo, não foi pastor Adriano, apóstolo Paulo, por quase 3 anos, todo o santo dia, anunciando todo o evangelho de Deus, ou seja, não teve absolutamente nada concernente à palavra e ao evangelho, que durante esses 3 anos, todo o santo dia, de 11 da manhã às 2 da tarde, que Paulo não falasse a essa igreja. Então, uma igreja que, eu não vou dizer, não vou nem comparar a igreja de Éfeso a outra igreja, você, a sua imaginação vai fazer a comparação. Paulo estava numa igreja e pastoreou uma igreja por 3 anos, que todo santo dia estava alimentando essa igreja com a palavra, com a palavra, com a palavra. Ou seja, uma igreja privilegiada com a palavra de Deus. Já tinha passado lá Apolo, um eloquente da Escritura, como diz lá capítulo 18, verso 24. E agora vem Paulo, apóstolo Paulo, grande Paulo, por quase 3 anos, expondo todo o evangelho. O texto vai dar conta que, com essa exposição do evangelho, o que acontece? Em primeiro lugar, toda a Éfeso e toda a Ásia vai se convertendo. Essa escola de Trajano era mais ou menos como um teatro dentro de um grande shopping, um centro de convenções, como a gente tem aqui, centro de convenções ali lá do Jacarepaguá, etc., e outros lugares. Então, portanto, era um lugar de transeuntes, de gente que ia e vinha. De modo que não só a cidade de Éfeso, que era também uma cidade metrópolis e capital de toda aquela Ásia, por isso a facilidade dele pregando em Éfeso, alcançar todas as outras cidades da Ásia. De modo que nesses 3 anos, diz o texto aqui, que toda a Ásia tomou conhecimento do Evangelho. Não teve quem não tomasse conhecimento do Evangelho. Não está se falando que todos se converteram. Está se dizendo que todos tomaram conhecimento do Evangelho. De modo que ele então aproveita-se disso e pregando o Evangelho, o que que acontece? Deus então não só vai fazendo com que a palavra chegue a todo mundo, judeus e gregos, muita gente se converte, mas Deus começa a trabalhar com sinais, prodígios e maravilhas extraordinárias pelas mãos do apóstolo Paulo. Isso está nos versos de 13 até o 17, dizendo que Deus, através de Paulo, começa a falar através dos milagres e dos sinais. Verso 11, por exemplo, diz que ele começa a operar maravilhas pelas mãos de Paulo, de modo que algumas pessoas que não podiam vir até onde Paulo estava, algumas pessoas talvez ali que estivessem auxiliando Paulo, o texto não é claro, levavam os lençóis, aventais, o que tivesse de uso pessoal de Paulo, até onde os enfermos estavam. A gente pode aqui imaginar, por exemplo, paralíticos, que tinham dificuldade de transporte, de locomoção, ou coisa que o valha. Então, essa gente que estava ali com Paulo, talvez alguns obreiros, o texto não fala, mas levavam essas coisas de Paulo, e lá Deus curava. De maneira que, uma outra coisa que aparece aqui, é que com o surgimento dos sinais genuínos, aparecem os falsos milagreiros. Aparece também aquela turma que, de fato e de verdade, não tinha nada de Deus. Eram 7 filhos de um sujeito chamado Cefas, que era o principal dos judeus e também de sinagoga, e eles acharam que aquele negócio era fácil. Aqui a gente tem uma lição muito interessante. Em todo lugar, em qualquer lugar, onde houver genuína atuação de Deus, não tenha dúvida, haverá falsidades, fingimentos, alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, infelizmente. Porque quando Deus age, isso infelizmente também atrai aquilo que não é genuíno, atrai aquilo que não é verdadeiro. Então aparecem esses sete camaradas aqui querendo também expulsar demônios. Só que o texto diz, do verso 13 até o 17, que eles pegam lá um endemoniado e vão tentar expulsar o demônio. E chega lá, eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. O demônio, diz o texto aqui, que olha para ele e diz assim: eu sei quem é Jesus, também conheço o Paulo, mas vocês quem é? Agarrou no pescoço da moçada, dos sete que estavam lá, e deu uma coça em todo mundo, deixou todo mundo peladão. Versículo 16 diz que sai todo mundo machucado e nu, ferido, e fogem daquela casa. E aí, isso fica notório, essas coisas, né? Parece que essas coisas voam mais do que qualquer outro tipo de notícia. Verso 17 diz que essa notícia se torna conhecida em toda a Ásia, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, e isso trouxe temor sobre a vida de toda aquela população, de modo que houve mais conversões ainda. E muitos foram crendo, muitos foram confessando. E aqui vem uma outra coisa importante dentro desse contexto. Esse texto diz, do verso 18 até o 20, que como consequência da pregação de quase 3 anos e dos sinais de Deus através de Paulo, essa cidade foi tendo genuínas conversões. Por que, pastor? Conversão genuína. Porque o versículo 18, e eu espero que você esteja assim me acompanhando, quando eu falo versículo 18, você vai lá dar uma olhadinha e depois olha para cá, e vai lá dar uma olhadinha e depois vai lá para cá. Porque o verso 18 diz que muita gente que se convertia vinha publicamente confessar os seus pecados. Por isso aqui a gente pode dizer que é uma conversão genuína, porque não é aquela coisa que o sujeito levanta a mão na igreja e continua, sabe, do mesmo jeito, mas é aquela situação de que se confessa, se tem a consciência de quem é e quer e busca aquela mudança de vida. E o verso 19 diz que havia muita gente lá envolvida com magia, tinham livros de magia, mexiam com essa coisa de paganismo, e a conversão foi tão séria que eles foram trazendo esses livros, e alguns dizem praça, o texto não diz praça, mas trouxeram publicamente e foram queimando aquilo. E Lucas aqui, quando narra essa história, diz que dá uma soma de 50 mil peças de prata. Cada peça de prata valia a um dia de um trabalhador. Seria mais ou menos o que você, dividindo por mês, ou por semana, por quinzena, ganha por dia. Quanto daria mais ou menos por dia aí? Deve ser uns 20 reais, chega a dar esse salário que a gente ganha, 460? Não dá não, né? Enfim, sei lá, 15 reais, digamos que fosse. 15 ou 20 vezes 50 mil. É isso aí. O que seria o trabalho a diária? Vamos falar de diarista, por exemplo, as irmãs aí, né, que faz o diário, aquela coisa toda, trabalho de 50, de 60, de 70. Então bota, ou então diária do pedreiro, por exemplo. Bota 50 reais ou 60 reais, isso por baixo, tá? Vamos lá, 50 reais por baixo, vezes 50 mil. Esse foi o prejuízo, entre aspas, dessa conversão. Porque essa gente realmente se converteu de tal forma que eles não pensaram no bolso, eles foram lá e queimaram todos aqueles livros, literaturas e tudo que tinha a ver com aquela magia, com aquilo tudo. Aí acontece uma outra coisa. O texto diz que essa cidade, dos versos 23 e vai até o final do capítulo, diz que essa cidade, ela era toda ela estruturada nesse comércio religioso. Diz que lá a maioria dos profissionais eram artífices, ou na nossa linguagem hoje, escultores, que trabalhavam com ouro, com prata, com bronze. E o que mais eles faziam? Imagem de escultura, o que a gente chama de nicho, que eram aqueles quadradozinhos para colocar o santinho lá. E um deles aqui, Demetrios, fica desesperado, chama os outros, faz um motim e diz: olha só, essa conversão em massa, porque o verso 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então eles estavam perdendo muita gente. E a pregação de Paulo dizia que os deuses feitos por mãos de homens não eram nada. Então não só eles estavam perdendo o prestígio, como também estavam perdendo, e a cidade estava indo já à falência financeiramente falando. As lojinhas, estava todo mundo fechando, e os profissionais dentro dessa área também estavam ficando sem trabalho a fazer, e aí o desespero total. Aí eles levantam um grande alvoroço, aonde Demétrio é o camarada que levanta esse alvoroço, faz com que a multidão comece a glorificar a Diana dos Efésios, que era a grande deusa, o grande templo de Diana dos Efésios. No meio dessa multidão aparece um sujeito chamado Alexandre, provavelmente é esse o Alexandre que Paulo se refere lá, 2 Timóteo 4, Alexandre Latoeiro. Esse Alexandre também entra no meio da multidão, impele a multidão a querer massacrar Paulo. Paulo quer falar à multidão, mas os discípulos ali e amigos de Paulo dizem: não faz isso não, vão te massacrar. Até que aparece um cidadão lá dizendo o seguinte: gente, se a gente quer resolver essa situação, vamos para os tribunais. Aqui a gente tem juízes para julgar essa causa e etc. E não vamos fazer isso não. Então, o capítulo 19 diz que essa igreja é uma igreja que teve o privilégio de um grande líder, ou grandes líderes, Apolo e Paulo. Uma igreja que teve o privilégio de receber o Espírito Santo. Uma igreja que teve o privilégio de ter 3 anos o Evangelho exposto de ponta a ponta, de cabo a rabo. Uma igreja que teve o privilégio de ver sinais e maravilhas. Não foi só filosofia, teologia, foi o evangelho de prática, poder de Deus e experiência com Deus, poder do Espírito Santo na vida do povão, conversões genuínas e etc. E para a gente ainda ter uma ideia dessa igreja, e que aqui não há possibilidade, é só você ler a carta aos Efésios. Os 6 capítulos que são descritos lá, a profundidade do que é dito aos Efésios, você não encontra em outra carta de Paulo, nem em Corinto, nem nos Romanos, nem em Colossenses, nem em Tessalonicenses. A profundidade da revelação, do conhecimento, de consciência do Evangelho, está nos 6 capítulos de Efésios. E para não parar aí, para você ter uma ideia de que igreja é essa, no sentido de conhecimento do Evangelho, e de experiência e de história, é só ler as 3 epístolas de João. Ou você pensa que João, nas suas 3 epístolas, escreveu para quem? Para Éfeso. E ele fala de amor, ele fala de verdade, ele fala de nova vida, ele fala de experiência, principalmente a 1ª epístola de João. A 1ª epístola de João tem 5 capítulos, aí depois vem a 2ª e a 3ª. E então nós temos aqui esse contexto histórico de quem é a igreja de Éfeso. Pastor, por que tudo isso? Porque primeiro a gente precisa entender que igreja é essa, para você então entender por que que Deus diz o que diz aqui para essa igreja. Agora volta para Apocalipse capítulo 2. Pastor, pensei que a pregação era lá, não é aqui. É Apocalipse capítulo 2, lá era só a introdução. Então volta para cá. Apocalipse capítulo 2. Primeira coisa que a gente precisa aprender nessa mensagem aqui é a estrutura da mensagem, a arquitetura da mensagem. Deus, quando fala a essas 7 igrejas, ele escolheu uma forma com um grande esboço de mensagem, uma estrutura. E eu quero mostrar essa estrutura a você. Primeiro, a estrutura dessa carta e das outras começa com a credencial de quem fala. Leia comigo, verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Primeiro, o que é que diz lá? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Em todas as cartas, essa estrutura, ela começa com quem está falando. E é importante que essas credenciais de quem fala, que é de Jesus, que é de Deus, que é do Senhor da igreja, que é do verdadeiro cabeça da igreja, são credenciais que têm tudo a ver com a necessidade da igreja. Então, se a igreja é uma igreja como a aqui de Éfeso, que perde o primeiro amor e que parece que não está mais valorizando a presença de Deus, Deus se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Os castiçais aqui representam as igrejas, e as estrelas representam ou significam os anjos ou pastores, líderes da igreja. Isso inclusive está explicado no verso 20 do capítulo 1 de Apocalipse. Ele se dirige primeiramente ao anjo da igreja. Como eu já disse, provavelmente Timóteo e Tíquico foram os primeiros pastores desta igreja, e é provável que aqui, nesse momento do Apocalipse, já fosse João o próprio pastor desta igreja. Mas a mensagem aqui é que Deus primeiro fala com o anjo, mas falando com o anjo, está falando com a igreja. O que significa isso? De outras formas, eu tenho dito isso aqui a vocês muitas vezes. Significa dizer que a mensagem tem que passar não só no sentido de autoridade, mas é no sentido de que eu não posso ensinar o que não vivo. Eu não tenho autoridade para repassar aquilo que não passou aqui. Não há de se penetrar no seu coração o que ainda não penetrou no meu. Uma das coisas que a gente aprende aqui é que o Apocalipse, ele é uma revelação universal. Mas você percebe que o Apocalipse começa com Deus falando para quem? Para as igrejas, para a sua igreja. Então significa que a igreja só vai ter alguma coisa a dizer para o mundo depois que ela entender o que Deus tem a dizer para ela. Então os três primeiros capítulos é Deus falando para a igreja, para que a partir do capítulo 4 em diante tenha uma mensagem para o mundo. Segunda estrutura é que todas as cartas, elas prosseguem com as características da igreja. Então vamos lá. Primeira estrutura é credencial de quem fala, verso 1. E a segunda ponto aqui na estrutura são as características da igreja, verso 2 e 3. Aqui Deus dá uma lista das características da igreja. Deus aqui dá uma lista das características dessa igreja. Primeiro, no versículo 2 diz que essa igreja é uma igreja dedicada e dedicação diligente. Porque aqui os termos no original grego significa que essa igreja era uma igreja que amava demais a obra, o fazer, o dedicar-se. Ela era uma igreja empenhada em realizações, uma igreja que não era preguiçosa, uma igreja que não deixava para amanhã, uma igreja que não era negligente, uma igreja que estava operosa, ativa, fazendo tudo o que fosse possível. É isso que está sendo dito aqui. Segundo, diz que essa igreja era uma igreja perseverante, porque diz que essa igreja foi paciente no meio das lutas, das tribulações, ou seja, uma igreja que não esmoreceu, uma igreja que não feneceu, não pereceu, não desistiu, não morreu, uma igreja que persistiu sempre, ao longo dos seus anos, uma igreja que se manteve na presença de Deus. Só para você ter uma ideia mais ou menos de quantos anos essa igreja tem, quando João escreve essa carta, a terceira viagem missionária de Paulo se deu mais ou menos lá pelo ano de 59, e foi por aí, na década de 60, tá? Entre 60, 59 até 64. Vamos arredondar 60 depois de Cristo. Essa carta está sendo escrita em 96, mais ou menos, depois de Cristo, que é a época de João. Então, no mínimo, essa igreja tem uns 35 anos de história. E aqui está sendo dito que essa igreja, desses 35 anos, é uma igreja que trabalhou, uma igreja que resistiu, uma igreja que perseverou. Também é dito, nesse verso 2, que essa igreja não suportou uma turma maligna, de coração mau, de pensamento mau, de intenção má, que tentou entrar naquele meio, tentou estar no meio dessa igreja. Aí ele disse assim: e vocês não suportaram, quer dizer, vocês não deixaram ficar no meio de vocês essa gente de coração mau. Ou seja, uma igreja que teve uma característica que boa, é uma igreja que não suportou esse tipo de gente no meio dela. Também é dito que essa igreja pôs à prova falsos apóstolos que chegaram lá e que eram mentirosos, dizendo que eram apóstolos e não eram apóstolos, e colocaram à prova. Há comentaristas que dizem que uma das maneiras que essa igreja pôs à prova os seus líderes foi ouvindo aquela orientação de João na primeira epístola, capítulo 4 e verso 1, onde João diz lá que o espírito que não confessasse que Jesus veio em carne, esse espírito não era de Deus, significando dizer o seguinte, que naquele tempo quem não confessasse que Jesus veio como homem, morreu na cruz, deu a sua vida em favor de muitos e depois ascendeu aos céus, ou seja, que não acreditasse na encarnação de Jesus, isso por causa de uma doutrina gnóstica que existia lá e que acreditava que o que você faz com o corpo não importa, importa é o coração, importa é o espírito. E aí tinha muita gente naquela época que se prostituía, que roubava, que fazia acontecer e depois vinha para um culto religioso e glorificava a Deus e adorava o Senhor. Contextualizando, É a turma que vai ali cheira, e que vai ali fuma, e que vai ali bebe, e que vai ali prostitui-se, e vai ali faz, faz, faz. Depois ele entra num culto, louvor a Deus, glorifica a Deus, fala até em mistério, profetiza, sopra, joga paletó e às vezes você cai. Enfim, então é por aí que a gente vê essa semelhança dos dias de hoje para aqueles dias ou daqueles dias para os dias de hoje. E aí é dito também que essa igreja foi uma igreja sofredora. Versículo 3 diz assim: e vocês sofreram, sofreste. Essa igreja foi uma igreja que sofreu porque a perseguição foi grande. Lembra de Atos 19? Não só naquele dia a perseguição contra Paulo, mas por causa do evangelho que permeou a cidade, mexeu com a estrutura até econômica da cidade, todos os crentes de Éfeso sofreram perseguição. Até depois que Paulo foi embora, o couro continuou comendo no lombo da moçada lá na cidade de Éfeso. Aí é dito que essa igreja, ela sofreu, perseverou inclusive no sofrimento, mas não negou o nome, diz o verso 3 ainda, não se cansou da obra. Hein, irmão? Nós que por pouquíssimas coisas, por coisa nenhuma, a gente diz: estou cansado, não me vai, vou morrer, vou pular no terceiro andar, trago meu cartão, vai embora. Por pouca coisa, mas a Bíblia diz que essa igreja, por mais de 3 décadas, isso dentro desse cálculo bem superficial, foi uma igreja que resistiu. A terceira estrutura aqui: primeiro, credencial de quem fala; segundo, as características da igreja; terceiro, vem uma exortação de Deus para a igreja. Verso 4 e verso 5. Nessa exortação, ele faz 3 exortações, é tríplice a exortação aqui. Primeiro, vocês deixaram o primeiro amor. O que é cobrado dessa igreja é que essa igreja, depois de mais de 3 décadas, não é mais a mesma. Não é aquela igreja de Atos 19. Não é aquela igreja fervorosa. Não é aquela igreja com o amor de Deus na alma. Não é aquela igreja que vivia 1 Coríntios 13, o amor. É aquela igreja que esfriou. Aquela igreja deixou o primeiro amor. Depois, a segunda exortação aqui é que lembra de onde você caiu. Deus começa a dizer: lembra onde você está errando, lembra que você está deixando o primeiro amor, lembra onde você começou a falhar, lembra da sua falha, lembra do seu pecado, lembra onde você caiu. E terceiro, diz que esta igreja tinha que se arrepender, senão ele viria e removeria aquela igreja do seu lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no 5º século depois de Cristo, por volta do ano 400 a 500, isso se cumpriu literalmente. O mar, que ali perto da Ásia Menor é o chamado Mar Egeu, ele invadiu a cidade e destruiu literalmente a cidade de Éfeso. De modo que, não só no sentido espiritual, isso acabou acontecendo posteriormente, mas aconteceu no sentido literal, geográfico, catastrófico. E aí, o que nós aprendemos com isso aqui? É que muitas igrejas hoje já cessaram de existir. Muitos crentes hoje deixaram de existir. Muita gente hoje já morreu. Seus edifícios estão intactos, não é? Edifício, está tudo construído, está tudo bonitinho. Os pastores, muitos deles estão assim, como eu estou aqui pregando de pouco, falando. Os membros, todo mundo reunido, como vocês estão aí. Mas muitas dessas igrejas, o seu candelabro, a sua existência diante de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, já foi removida há muito tempo. Então tem que se tomar cuidado em relação a isso. E por último, dentro dessa estrutura, vem uma promessa. Todas as cartas, elas começam com a credencial de quem fala, com as características da igreja, passa pela exortação de Deus à igreja, e por último vem a promessa a quem vencer. E não sei se você prestou atenção, mas a mensagem vem para toda a igreja, mas a promessa vem num singular. Não é aos que vencerem, ou a vocês vencedores, assim, ao que vencer. Porque nem sempre significa que a mensagem dada à igreja vai ter toda a igreja crente nesta mensagem, vivendo essa mensagem. De modo que sempre a palavra é pregada a todos, mas nem todos recebem, creem, praticam, vivem. Aí vem: ao que, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, seguindo o que está sendo dito aqui, vencendo essa situação, tem uma promessa. Então, essa é a estrutura da carta. Credencial de quem fala, característica da igreja, exortação à igreja, promessa ao vencedor. Mas qual é a mensagem da carta? E agora que a gente chega na mensagem da carta. Pastor, você já falou tanto agora que a mensagem é... Essa igreja tem três grandes mensagens. E preste atenção. E você vai entender porque a gente passou por todo esse contexto para que você possa entender. A primeira mensagem que a gente aprende com a igreja de Éfeso é que uma igreja como ela, com história, com muitos anos de história, de experiência, de trabalho, de resistência, de virtude, de realizações, é uma igreja muito mais propensa a cair no alto engano de começar a servir muito mais as coisas que faz do que ao Deus dessas coisas, ou as coisas de Deus do que ao Deus de todas as coisas. Quando a gente vai ficando como essa igreja assim, meio histórico, a gente começa a celebrar as coisas, a gente começa a cair no alto engano de valorizar as coisas e esquece de valorizar o Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Porque a gente vai ficando tão acostumado em fazer aquilo, como essa igreja foi paciente, foi perseverante, foi isso, fez muita obra, conhece a sua, foi paciente. Aí daqui a pouco essa igreja foi perdendo o amor e foi valorizando a obra. Porque o que Deus diz aqui, depois de 3 décadas, é o seguinte: eu conheço as tuas obras, e ele não fala do passado. Ele diz assim: sei as tuas obras, sei o teu trabalho, sei a tua paciência, sei o que você está fazendo. Então, é uma igreja operosa. Crentes de todos os cultos, crentes que faziam, botavam para quebrar, e vamos fazer trabalho, vamos orar, e vamos... Igreja que estava trabalhando, mas igreja que estava valorizando muito mais as coisas de Deus do que o Deus de todas as coisas. Então, a primeira mensagem dessa igreja é essa. Você tem que tomar cuidado. Porque eu, por exemplo, como pastor, de repente eu posso valorizar muito mais a pregação do que o Deus que deve me inspirar a pregar. De repente eu começo a valorizar muito mais a obra do evangelismo do que exatamente as almas perdidas e o Deus que me envia essas almas. Eu posso começar a valorizar muito mais o grupo que canta do que, de fato, se o louvor está vindo do coração e do profundo da alma. É isso que a gente acaba tendo o propenso a cair. A gente fica propenso a cair é exatamente na valorização das coisas de Deus muito mais do que o Deus de todas as coisas. Segunda mensagem é que quando não há amor, tudo não vale. Tudo não vale. Pode falar, tudo não vale nada. Essa é a segunda mensagem. O que adianta você ser um crente fiel todos os cultos? O que adianta você ser um crente fiel todos os dízimos? O que adianta você ser um crente fiel todos os evangelismos? O que adianta ser um crente fiel todas as obras? Suportou tudo e não suporta gente falsa, e gente falsa apóstolo comigo não, e gente maligna também comigo não, mas você está perdendo o primeiro amor. E a Bíblia diz, um dos textos mais fortes é o de 1 Coríntios 13, é de que sem amor nada, não tem sacrifício, sem amor não tem oferta, sem amor não tem língua estranha, sem amor não tem nada, porque é o amor que dá significado a tudo, e é o mandamento que Jesus disse. Qual foi o mandamento que Jesus disse? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sem isso, filho, todos nós estamos bancando os bobos. Numa linguagem mais forte, vocês sabem o que eu estou falando, os bestas e os otários evangélicos espirituais. Só isso, não passou disso. Terceira mensagem é que toda queda, porque olha o verso 5, lembra de onde caíste? E olha que coisa interessante, o caído aqui é caído do amor. Deus considera caído é quem perde o amor. Não tanto quem xingou ali na esquina, que na fraqueza tomou um golinho, né? Ou que qualquer outra coisa tenha feito por aí. Para Deus, Você está muito mais caído, preste atenção no que eu estou dizendo, muito mais caído quando você, mesmo sem tomar o golinho, sem cheirar o pozinho, sem fazer qualquer outra coisa de pecado, sendo um adultériozinho e nada disso, mas você perde o amor. Aí você está falando em línguas da igreja, mas sem amor. Você está lidando com o próximo sem amor nenhum. Se está sem amor, é falsidade, é hipocrisia, qualquer outra coisa dessa natureza. Você, para Deus, está mais caído do que aquele que a gente olha na sarjeta e diz, está caído da graça. Para Deus, caído, que precisa mesmo se arrepender com mais urgência, é você. Sou eu. Que achando que estamos de pé, não tendo amor, estamos mais no abismo do que quem no abismo já sabe que está e é mais fácil de lá sair. Porque se você chega para a prostituta de Jesus e ama, ela começa a chorar, diz, olha por mim. Você chega ali na boca de fumo, começa a falar, é a mesma coisa, o sujeito tira o chapéu, encosta a arma do lado, olha por mim, e assim vai. Mas aí chega para alguém que acha que é espiritual, que é ungido, que é fogo puro, que cospe fogo, que pinga azeite, e diz que ele está caindo. Ainda que caído ele esteja, ele não vai acreditar. Mas para Deus, caído é quem cai da graça. Então qual é a terceira mensagem aqui? Toda queda, antes dela ser uma queda de comportamento, uma queda moral, ela é uma queda existencial da vida. Quando alguém chega a pecar, e eu já disse isso aqui em outras palavras para vocês, quando a gente encontra aquela notícia assim, sabe quem caiu? Para a gente é uma coisa da noite para o dia. Mas chegou para nós a notícia da noite para o dia, desembocou num comportamento moral, mas esse alguém já se esfriou e vem se esfriando, e já vem caindo, e já vem caindo, porque a queda começa como vida, como existência, depois é que desemboca em atitude, em atos, em comportamento. Então por isso que a gente não pode julgar ninguém só pelo comportamento, porque tem gente que ainda não caiu no comportamento, mas já está na existência, na vida e no ser, caído há muito tempo. Então, quando o comportamento se manifesta apenas como consequência da existência e da vida. Lembra de onde? Caíste. E arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Então, veja, é que quando a gente deixa de praticar as obras que tem a ver com o fruto do Espírito e começa a praticar as obras que tem a ver com as obras da carne, é porque lá na alma, no coração, na comunhão, na vida, na experiência com Deus, já estamos caídos e prostrados já faz muito tempo. Quem entendeu? Amém. Então, essas são as três mensagens da igreja. Terminou, pastor? Não, tem outras duas coisas que eu quero falar com vocês. Quais são os piores inimigos que uma igreja como essa aqui, que era uma igreja séria, presta atenção, vê se isso não tem tudo a ver com você. Uma igreja séria, uma igreja ortodoxa, uma igreja trabalhadora. Ortodoxa é uma igreja da verdade, uma igreja que prima pelo que é certo, pelo que é correto. Uma igreja trabalhadora, não é uma igreja preguiçosa, uma igreja que trabalhava, que fazia. E uma igreja perseverante. Quais são os inimigos que podem vir contra uma igreja dessa? Primeiro, é quando essa igreja começa a fazer da sua história a sua verdade absoluta. A gente começa a cair no erro de achar que a nossa história vale mais do que a de qualquer outro. A gente começa a achar que a nossa experiência é a única que vale diante de Deus. A gente começa a achar que a nossa história aqui é a verdade. Tem igreja aí que para remover uma cadeira de lugar tem que ter reunião de concílio, de comissão, e de reunião de ministério. Sabe por quê? Porque em 1932 o irmão Ambrósio Silvério Escabrósio botou essa cadeira aqui, e essa cadeira é histórica, e todos os pastores que vieram sentaram nessa cadeira, essa cadeira. Aí vem o irmão que quer limpar a igreja, não pode tirar a cadeira do lugar, porque essa história tirou a cadeira, isso é morte, pecou contra Deus, tirou a cadeira do lugar. É só para você entender que esse é um dos perigos de igrejas que são sérias, igrejas da verdade, trabalhadoras, perseverantes. Elas correm esse perigo de fazer da sua história a verdade da vida e do evangelho. Mudou é pecado, fez diferente não é de Deus, e a gente tem essa tendência muito grande. Segunda coisa como perigo É quando a gente começa a fazer dessa nossa verdade a nossa segurança. Essa igreja aqui, olha o verso 5. O que é que Deus diz para essa igreja? Não pense que só por você ser quem é, que eu não te tiro do seu lugar. Ou seja, você é crente fiel? Oh, aleluia, pastor. Você jejua sempre? Maravilha. Você é. Mas não pense que se você não voltar à prática do primeiro amor, que para Deus é a única coisa, ou é a que mais importa, está pensando que Deus não te remove do seu lugar, não? Está pensando que Deus não tira você e põe outro? Está pensando que Deus não arranca você do seu pedestal? Então, o segundo perigo aqui que eu vejo é que a igreja, dessas características aqui, além de fazer da sua história a sua verdade, ela acaba fazendo da sua verdade a sua segurança. Então ela acha que por ela estar naquela verdade, eu sou igreja histórica, eu tenho, nosso caso aqui, 23 anos, aleluia, pode ser uma barba de molho. É, toma cuidado. Você mesmo está olhando para mim. 23 anos de evangelho, 40, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, põe a sua barba de molho. Porque o que Deus diz é que não há quem ele não remova do lugar que ele queira remover, se não estiver no centro da vontade dele, fazendo o que ele quer. Isso inclui pastor Adriano, bispo, sei lá das pontas, apóstolo, não sei mais da onde, quarta pessoa da trindade, sei lá mais da onde for, não é Deus. E não sendo Deus, tem que estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus começa com a prática do amor. Aí o que Deus diz para essa igreja é: não se fie e se confie na sua própria verdade. Porque eu, não é diabo, não é demônio, não é mandiga, nem é olho grande de ninguém. Eu removo você do seu lugar. É forte? É? É? É, mano? É, mas é Deus que faz isso. Terceira coisa como perigo é quando a gente substitui quase que imperceptivelmente, sem perceber, o amor à vida, às coisas de Deus, pelo ódio contra aquilo que é errado, ou o que a gente poderia chamar de ódio ortodoxo. Presta atenção, no verso 4, Deus diz que essa igreja perdeu o quê? O amor. Mas no verso 6, olha o que ele diz: eu tenho uma coisa a favor de você. O que é, Senhor? É que vocês odeiam, aborrecem as obras dos nicolaítas. Mais à frente eu vou dizer quem são esses nicolaítas. E eu também aborreço essa gente. Olha só o perigo. Eles começam com o passar do ano deixando de amar a Deus, as coisas de Deus, e começam a nutrir um ódio por tudo aquilo que eles entendem que não está no centro da vontade de Deus. Isso a gente cai todo dia nessa armadilha, nesse erro. Aí por isso que às vezes a gente tem até dificuldade de ganhar pessoas para Jesus, de pregar o Evangelho, porque a gente manifesta muito mais o nosso ódio contra o pecado, e às vezes até contra o pecador, do que o amor de Deus para com a vida desse pecador. E é esse o perigo que essa igreja, o inimigo que essa igreja acaba caindo. Ela vai aos poucos perdendo o amor, mas vai alimentando um ódio ortodoxo. Eu odeio esse tipo de gente. Eu odeio esse tipo. Falsos profetas eu odeio. Amém. Deus também não gosta dessa prática ruim. Eu odeio a mentira. Eu odeio. Aí você começa a ser aquele crente que tem muito mais ódio contra a hipocrisia, contra a falsidade, contra tanta coisa ruim. Aleluia, glória a Deus. Você também não deve amar isso, mas de repente daqui a pouco no seu coração só tem ódio contra a hipocrisia, mas não tem amor pela verdade. Deu para entender? Eu tenho tanto ódio pela hipocrisia, mas tanto ódio que não sobrou no meu coração amor pela verdade. Só tem ódio pela hipocrisia. Então a verdade eu não consigo nem amar tanto quanto eu odeio a hipocrisia. Esse é um laço que a gente vai caindo sem perceber. É um laço que a gente vai vendo sem perceber. Agora a gente termina realmente essa nossa reflexão. Quais são as esperanças para essa igreja aqui? Como é que essa igreja se salva? Tem quatro coisas aqui interessantes. Primeiro, essa igreja precisa entender, como eu e você precisamos entender, que aquilo que hoje pode ser alguma coisa boa para mim, amanhã pode não ser. Por isso que a Bíblia nos ensina que o caminhar com Deus, ele se renova cada dia. Lamentações diz: a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Aí a oração dominical, Jesus nos ensina o quê? O pão nosso de cada dia. Por que isso? Porque a nossa vida com Deus não tem nada a ver com ontem, já foi. Quer dizer, isso é na visão humana, porque para Deus não tem essa divisão de tempo. E o amanhã? A Bíblia também diz: não te pertence, não fica ansioso. Aí você vai para Coríntios 6, Paulo diz que o Evangelho opera sempre o hoje. Se ouvires a voz do Espírito Santo, hoje, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia da salvação, diz lá, 2 Coríntios capítulo 6. Então, o texto bíblico mostra, o Evangelho mostra que Deus lida conosco um dia por vez. Um dia de cada vez. Ontem já foi, não adianta chorar mais, etc. É amanhã. Só Deus sabe. Então você vive o hoje, você vive o agora. De modo que eu tenho que entender que hoje isso aqui pode ser bom para mim. Mas eu tenho que ir me renovando para poder saber se daqui a 10 anos isso continuará sendo bom para mim. Então essa igreja começou bem. A obra e tudo que ela fazia era bom, mas isso foi ficando deturpado. Isso foi se tornando um mal para essa igreja. Isso foi sendo ruim para essa igreja. Então aquilo que hoje pode ser bom, por exemplo, você hoje pode ser alguém que ora muito. Mas não deixa que essa sua prática de oração se torne alguma coisa negativa para você amanhã. E que você ache que você é o único crente que ora no universo, porque você agora já ora 3 horas direto de joelho e você não consegue mais suportar um irmão que não fica 5 minutos. Então aquela prática de oração começou bem, mas está terminando mal. É esse o sentido. Segunda verdade, que a esperança para essa igreja vencer, essa igreja tem que perceber que o amor é a maior verdade e a maior esperança para ela. Para a gente vencer qualquer coisa, qualquer problema na igreja, qualquer problema, aqueles problemas de Corinto, imagine a igreja de Corinto, o amor. Não tem outro remédio maior, o resto vem assim, como acessório, mas o amor a Deus acima de tudo, até de nós mesmos, e o amor ao próximo, tendo-nos como um parâmetro disso, paradigma, é a maior e, em alguns casos, a única esperança para a gente se salvar de situações caóticas como essa aqui. Então, significa dizer que se você e eu não aprendemos a amar mesmo, a amar, isso aqui não é conversa fiada, é amar, amar, conforme diz o Evangelho, nós estamos perdendo tempo. Terceiro, a esperança dessa igreja estava em aprender a odiar a prática dos nicolaitas e não os nicolaitas. Quem era Nicolau? Deixa eu explicar isso aqui. Esse versículo ele tem muitas interpretações, mas a mais provável é a seguinte. Os nicolaitas aqui são seguidores da doutrina de Nicolau. Nicolau é aquele diácono lá de Atos, capítulo 6 e verso 5, onde diz que ele foi um dos diáconos. Só que Nicolau tinha uma esposa, segundo a história, muito bonita e que era invejada por todo mundo. De modo que Nicolau compartilhava essa mulher com os outros. Olha a história, perversão. De modo que ele criou a doutrina gnóstica que acreditava que o que se faz com o corpo nada tem a ver com o espírito. O espírito é bom, o espírito é de Deus, o espírito é benigno, é do bem. Mas o corpo você pode entregar à prostituição, fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Então os nicolaitas eram esses seguidores que lá na cidade de Éfeso acreditavam que podiam ser esses crentes que a gente, no linguajar mais comum, chama de crente de Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Ou seja, aquele que, lá fora, ele faz de tudo, mas de tudo mesmo. Ele pratica tudo que pode ser praticado com o corpo. É, tudo. Do beber, fumado, curado, prostituído, roubado, matar, enfim, tudo que ele pode fazer. Mas ele vem com aquela mesma tranquilidade. E seja na igreja, ou seja no catolicismo, ou qualquer outra religião, ele vai lá, faz a sua oração, entrega a sua oferenda, e etc e tal, e tranquilamente. Aí o que Deus está dizendo aqui é que eles odiavam as obras dos nicolaitas. E o que a gente precisa aprender aqui como esperança para a gente se salvar das dificuldades é que a gente tem que tomar cuidado para não odiar as pessoas que praticam algumas coisas que não são aprovadas por Deus ou são abominadas ao Senhor. Uma coisa é odiar o pecado e outra coisa é odiar o pecador. Na igreja, a maioria de nós ainda não aprendeu isso. A gente começa a odiar a pessoa por causa das práticas dela. A gente começa a odiar a pessoa por causa do jeito dela ser. A gente começa a teologizar a pessoa por causa do jeito que ela é. Você tem que odiar a prática dela, o jeito dela ser, mas conseguir fazer a diferença de que o que ela faz é que não é bom, mas ela precisa, carece, necessita da sua oração. Por último, essa igreja, para se salvar, tinha que buscar crescer na terra, mas nunca esquecesse de que a vida eterna só na eternidade. Vida plena só na eternidade. Versículo 7, olha a promessa. Ao que vencer, cresceu. Venceu. Qual a promessa? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então eu cresço aqui, mas vida plena só na eternidade, na presença de Deus. E nós terminamos aqui dizendo apenas o seguinte: a grande missão da igreja de Éfeso é a seguinte: uma igreja com muitas virtudes, mas sem a coisa principal, que é o amor. Que você e eu não sejamos esta igreja. Feche os teus olhos com a sua cabeça. Te louvamos, Deus, por esta palavra. Te louvamos, Senhor, por esta ministração. Nos ajuda a entender, a aprender, a conhecer mais a tua verdade, a conhecer mais a tua palavra e, a exemplo da igreja de Éfeso, poder ser uma igreja que venceu e que vence todas as dificuldades, todos os problemas, todas as necessidades. Em o nome de Jesus, manifesta-se poderosamente em nossa vida e nos ajude a vencer o mal, principalmente ao esfriamento, a falta do amor, o amor para contigo, o amor para com o próximo. É assim que oramos, gratos em nome de Jesus. Amém.